in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Galera, estamos de volta com o desafio de perguntas e respostas da blogosfera brasileira. Twist & Shout Challenger voltou. E retornamos para descobrir de quem é o maior conhecimento sobre luta livre na blogosfera. Se você ainda não ouviu ou não conhece esse quadro, é o seguinte. São 10 perguntas sobre wrestling em geral que o nosso participante tem que responder correndo contra o tempo. Em cada pergunta o cronômetro é acionado e só para quando o candidato responder corretamente. Ao final das 10 perguntas é somado o tempo geral, que é a pontuação do concorrente em questão, e assim acionado no ranking, o qual encontra Mr. T com um tempo de 16 minutos e 46 segundos na liderança. E você que acompanhava as edições passadas do Twist & Shout Challenger vai ver que aconteceu algumas mudanças, como a opção pulo, né? Que o candidato pode efetuar quando não souber a resposta, porém será adicionado 1 minuto do seu tempo final em cada pulo de 3 possíveis. É aquilo, né, galera? Você sabe que a ideia do Twist & Shout Challenger é você responder com velocidade. Também não basta você, né? Não basta você só ter o conhecimento na luta livre. Você precisa ter um raciocínio rápido, fazer aí a ligação das perguntas com grande agilidade para responder em melhor tempo e assim derrotar os seus concorrentes. Enfim, no mais, você vai entender ao rodar do desafio, no qual você também pode responder daí testando seus conhecimentos, e também aqui junto comigo pedindo para participar, já que qualquer um pode participar desse quadro, que vai premiar os melhores participantes. É, mais pra frente vai rolar alguns prêmiozinhos para os melhores colocados. E para reestrear esse quadro, um participante conhecido na blogosfera. Quarta edição do Twist & Shout Challenger é com... Antigamente conhecido como SSA, Mestre Maníacos, cronista, lenda do Desesqueeze, lenda da IFID e pronto para se tornar lenda do Tesco. Devidamente apresentado e confiante, acho que já podemos ir à parte que interessa, que é as perguntas. Arruma o seu aí que eu arredondo o meu aqui e vamos começar. Para a primeira pergunta do desafio, está valendo! Pergunta número 1. Quem foi o lutador que unificou os títulos mundiais da WWE e WCW? Chris Jericho. Certa resposta, RS Bull. Chris Jericho, que derrotou Stone Cold, Steve Austin e The Rock na mesma noite, né? Muito rápido você respondeu, saiu bem nessa primeira questão e passou com sobra, né? Provando que, pra quem dizia que o Twist & Shout Challenge era um desafio difícil, perguntinha clichê que todo mundo deveria saber, né? Mas já aviso que vai ficando difícil com o passar do tempo, né? Vamos lá, você se deu muito bem, mas vamos para a segunda pergunta, valendo. Qual lutadora teve o maior reinado como campeã feminina da WWE na história? Fabulous Moolah. Certa resposta. Fabulous Moolah. Mais de 27 anos com o título feminino da WWE. É muito tempo, né? Essa aí é mais velha que meu avô, cara. Meu avô tava nascendo e ela já era campeã da WWE. É, realmente antiga mesmo e... e vai figurar no quadro Memórias de um Boêmio Adolescente, que é da época do Boêmio, né? Mas tu tá muito bem, duas perguntas em tempo recorde, tá indo muito bem RS Bogo. Mas vamos para a terceira pergunta, valendo. Qual a única tag team que conquistou os títulos de duplas da WWE, WCW, ECW, NWA, TNA, NJPW e AJPW? Qual é essa dupla? Dudley's Boys. Certa resposta, amigos. RS Bull tá matando a pau em cada enxadada uma minhoca. E acertou a terceira questão. Dudley Boys, que ganharam tudo quanto é coisa até hoje. Daqui a pouco eles vêm pro Brasil conquistar um título de dupla também. tem bastante títulos, mas não tem todos, né? O título de duplas brasileiras tem que vir aqui pro Brasil conquistar, porque é um que eles não têm ainda. Mas é isso daí. Três perguntas, três acertos. Você está indo muito bem. Mas vamos para a quarta questão. Valendo. A NJPW, né? New Japan Pro Wrestling, é uma das maiores federações de wrestling japonês. Eu quero saber quem foi o fundador da NJPW. Dá luz. É um conhecido lutador aí que já teve uma boa passagem pela MMA. Antônio Inoki. Certa resposta. Ô louco, rapaz, fala a verdade, você tá pedindo ajuda do Google aí, né? Porque tá acertando tudo, rapaz. Tenho nada aberto aqui, só MSN no ocupado. RS Bogo indo muito bem, acertou que Antônio Inoki foi o fundador da NJPW. E assim, indo para a quinta pergunta, chegando à metade do desafio. Só que é o seguinte, quinta pergunta é uma charada. Charada, você está pronto para resolver isso, RS Bowl? Vem que tem. Não tá pra brincadeira, né? Não vem aqui pra somar. Vem aqui. Vem pra qualquer loucura aqui que tiver, nós vai. Nós capota, mas não breca. Então vamos para a quinta pergunta. A charada, valendo. Nasci na América e sou membro de uma influente família da luta livre. Me chamam de Gordo, mas já fui campeão, derrotando Bret Hart em um combate polêmico. Quem sou eu? E agora? Eu sei quem é, mas eu não lembro do nome. Membro de uma influente família da luta livre. O chamo de Gordo, mas já foi campeão derrotando Bret Hart. Quem é esse lutador? E o tempo vai correndo. Vamos lá, Recebo. Vai mesmo. Tem que lembrar o nome do Gordão. É o Gordão, né? Sabe disso. Eu sei que o Gordão, a bunda dele tem o tamanho da do mago. Yokozuna. Certa resposta, Yokozuna. Tu sabia que era o Gordão, né? Só faltava saber o nome. O Gordão, tu sabia que era. É, faltava o nome. Mas você acertou, era Yokozuna que conquistou o título contra Bret Hart. Mas 2 minutos depois, quem apareceu? Hulk Hogan, e reconquistou o título para ele. Chegou a metade do Twister Show Challenger, 5 perguntas completadas, você está com um tempo ótimo, ainda tem 3 pulos, então vamos para a sexta pergunta, vamos lá, valendo. Cite 3 wrestlers com gimmicks de cowboy na história do wrestling. Cowboy Bob Orton. Cowboy Bob Orton é uma, faltam mais 2, e tem muita, muita gente ainda para tu nomear, vamos lá. Pensando aqui. Tempo vai correndo. Gimmick de cowboy. Você já citou Cowboy Bob Orton, falta ainda duas. Vai chutando aí, você pode chutar quantas vezes quiser. Eu pulo, meu filho. Pula. Acho que é mais fácil. Bota meu minuto ali. R.S. Bogo pulou, o cronômetro parou e um minuto adicionado no seu tempo final. Ele não respondeu três gimmicks de cowboy. E tinha muita gente ainda, né? Tinha Jeff Jarrett, tinha Lance Cage, Cowboy Bob Orton Senhor, né? Cowboy Bob Orton Jr., que você já citou. E tinha aí muita gente que você poderia citar, mas pulou um minuto adicionado. E vamos para outra pergunta. Vamos para outra pergunta que o desafio não para. Você está quase terminando, você está muito bem. E vamos para a pergunta 7. Valendo. Cite três wrestlers que Bobby the Brain Heenan foi manager. Poxa, é muita gente, cara. Então é mais fácil ainda. É. Mas um... Yokozuna ele foi? Yokozuna? Não. Bem, Bobby Heenan sempre foi manager de heels, né? E teve muitos heels de ponta e muita gente cabeça. Sid Vicious? Sid Vicious, não. Três lutadores que Bob the Brain Heenan foi manager. Se fosse o Stu Hart era mais fácil. Stu Hart não. Jimmy Hart. É isso mesmo. Stu Hart era o paizão. Uma das maiores feuds da história e foi Bob the Brain Heenan que estipulou isso daí. Um gigantão lá, se lembra? Under the Giant? Under the Giant, um. Ainda falta dois wrestlers que Bob Heenan já foi manager. Bob Heenan era um grande heel, né? Quem que te vem à cabeça aí um grande heel, um heel clássico aí que fez história? Se pensar bem, você vai descobrir um lutador que o Heenan foi manager. Tô vasculhando aqui. Bob Orton? Cowboy Bob Orton, não. Essa dos perguntas pro Boêmio ele mata de primeira. Ah, o Boêmio saberia até de quem o pai do Bob Heenan foi manager, né? Ele sabe porque já esteve lá, né? Sempre diria o Boêmio. Um dos maiores de todos os tempos aí, o Heenan já foi manager, né? Quem é esse lutador? Quem é? Ric Flair? Ric Flair é um. Falta mais um. Tem um que beirava a perfeição também no ringue, né? Quem que... Mr. Perfect, certa resposta. Três extras que o lendário Bob the Brain Heenan foi manager. Difícil, né? Difícil nomear três assim do nada. Mas o RS Bogo. É muita gente. É muita gente, né? Até se perde de tanta gente, né? Se atrapalha no momento de nomear essas três pessoas. Mas você tá bem ainda. Já fomos aí estamos na oitava pergunta. E apesar de ter demorado nessa, tá com um tempo muito bom. Mas então vamos para a oitava pergunta do Twisted Show Challenger. Valendo! Quem formava a Tag Team Red Shrinkers? Os Red Shrinkers. Meu. Tag Team de samoanos aí, né? Afa e... Não. I says the Wild Summons. Isso aí. Eram dois samoanos aí, né? Que ele sabe que samoano, nomes é poucas sílabas, poucas letras de nome, então você já pode buscar isso daí na memória. Quem formava a Tag Team Red Shrinkers? Procurando na mente aqui. É tanto samoano também. Deixa eu ver um aqui. Rikishi? Não. Eu não quero o nome, não. Né? O nome que utilizava na dupla. Kishi? Não. Não, também. É que ele usa essa na Itália. Daí podia ser. É, teve outra gimmick aí. Red Shrinkers, que... Os Red Shrinkers, né, que quando passava aqui no Brasil eram chamados de os encolhe cabeças, né? Pô, na época que passava no Brasil antes do SBT, eu era um espermatozoide. Dá de pular mais de uma? Três pulos você tem. Então vai mais isso, né? Mas bota mais um minuto. Você pulou mais um minuto acrescentado ao seu tempo e a resposta era Fatu e Samu, os Red Shrinkers, que você sabe, né, que quando fala em samoano é aquela gimmick característica de selvagem e tudo mais, né? Fatu eu até imaginei, mas o outro ali... Você já tem 2 minutos acrescentado ao seu tempo final. Perto de bater um novo recorde, mas vamos ver que tem ainda 2 perguntas. Perguntas difíceis até. Vamos à 9ª pergunta. Valendo. Qual foi o vencedor da 2ª Royal Rumble match da história? Big Joe Studd. Certa resposta, ô louco, hein? Na lata. É, essa você acompanha, né? Royal Rumble você deve assistir tudo, pelo visto. Pô, oh, essa eu já baixei os Royal Rumble tudo lá e fiquei vendo. Quem não tem o que fazer? Quem não tem o que fazer? Sobra tempo pra isso, né? E também uma questãozinha dessa pra lenda do Kiss aí, né? Pra lenda do Ifeed, é coisa básica, né? É, nós tá. Vamos levando, né? Se tiver. Vou acertando aí. Ficar em primeiro lugar, dá uma de Jesse James. Mas você tá bem. Tá bem, você viu que as perguntas foram ficando mais difíceis com o passar do tempo. Mas agora é a 10ª pergunta, né? E 10ª pergunta é a hora do enigma. Enigma, rapaz, você sabe como é que funciona o enigma, né? São 10 dicas que eu vou dando aí de tempo em tempo até você acertar, né? Pode ser uma luta específica, um lutador, um pay-per-view e tudo mais. E você tem que acertar quanto antes melhor, né? Quanto menos dicas você acertar, melhor, porque seu tempo vai sair muito melhor. Vamos ver como é que você sai. É a última pergunta. Seu tempo está muito bom até agora. Mas vamos lá, Recibogo. A 10ª pergunta. O enigma do Presidential Challenger. Valendo. É um lutador. Ric Flair, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Ric Styles, Samoa Joe, Sting, Kevin Nash, Brian Danielson, eu genérico, vou chutando aqui, né? Nasceu Randy em Orton. 1955 e debutou no wrestling em 1985 na AWA. Aí já funilou bastante. É, não é tão novo assim, né? Quem é? Vai chutando, vai mandando. Mr. Perfect. Randy Savage. Pegando os antigão ali. Teve uma passagem marcante por federações japonesas até ir para a WCW em 1990. Quem é esse lutador? Foi 3 vezes campeão mundial da WCW. todo mundo foi campeão da WCW já. Não é grandes coisas, né? Os três vezes é algo. É, aí já é melhor. É o Hulk Hogan foi seis. Quinta dica: seu peso e tamanho elevado era o que chamava atenção nesse lutador, embora fosse muito ágil. Vader. Big Van Vader, certa resposta. É, completou a décima questão, completou o enigma e completou o Twist and Shout Challenger. RS Bogo, você foi muito bem, usou dois pulos, perdendo assim 2 minutos do tempo final. Vamos fazer a contagem e vamos ver o seu tempo final, vamos ver a sua pontuação, vamos lá. Melhor que o Mr. T, eu fui. Será, rapaz? Tu acha que foi bem? Tu acha que te saiu bem nesse desafio? Pô, eu acho que é razoável já. Razoável pra bom ali. Apesar de ganhar uma moralzinha com o pessoal. Ganhar um prêmio, talvez. Um DVDzinho. Pelo menos isso mesmo. Perder pro Mr. T, pode abandonar daí, né? Eu teria que correr pras colinas. Fuja pras colinas. Virar ermitão. É, tem que se esconder e se perder pro Mr. T, né? Mas depois de 2 pulos e 10 perguntas respondidas, o tempo de RS Bogo é de 15 minutos e 17 segundos, se sagrando campeão do Twist and Shout Challenger. É, temos um novo líder do ranking, temos um novo melhor conhecimento sobre luta livre da blogosfera brasileira. Muita animação, né? Chegou o ápice da sua vida, né? Depois disso. Com certeza. Eu vou me sentir emocionado, vou correr pelado pela rua. Não, adorei, galera. Quer agradecer a ninguém? Mandar um beijo, um salve aí pra ninguém? Um salve pro pessoal da Churupita, pra quem sobreviveu do Estro Manicos também, pro pessoal lá do fórum, que me ama, que eu sou chairman da Feed, eu mando naquela porcaria. Pro pessoal do GRTR também, aí, e um beer hug pra Favinha. Ah, não vem com essa de beer hug, não. Enfim, né? RS Bogo é o novo campeão. E agora todos vão ter que bater reverência, porque o cara mandou muito bem. E até que prove o contrário, não é mesmo? Você é o maior conhecimento sobre luta livre da blogosfera brasileira. Enfim, mande suas considerações finais aí, RS Bogo, seu desafio aí, né? Desafie quem você queira aí, mostre quem que é capaz de bater, né? Então faça sua promo aí e dê um abraço pra galera, consideração final. Ah, depois de tanta briga com a gravação pra conseguir aqui, hoje comprar um microfone de R$7, esforcei pra estar neste momento tão especial com o Fábio. Se preparou, né? No Get. É, me preparei, estudei as enciclopédias, peguei até o livro do Super Cat, peguei o que tinha lá tudo. Eu desafio o Boêmio, vim aqui, quero ver ele acertar as perguntas sobre o Old Tess, as coisas dos anos 30 lá que ele viveu intensamente. Viveu intensamente até porque já era adulto nessa época, né? Então ele vai saber responder muito bem essas questões. E qualquer outro grande nome aí que pode se acha apto a bater o meu tempo. Então, estamos aí, um abraço pra todo mundo, um salve pra quem está me escutando, pra quem está rindo da minha cara, tanto faz. E não tem o porquê de tirar sarro, não, porque agora você pode bater no peito e falar que eu sou o campeão, eu sou o maior conhecimento de wrestling, eu sou o cara, eu sou o máximo, né? Você conseguiu, você pode se cavar disso tudo. Eu sou o fodão, eu sou o campeão, tô com o cinturão imaginário aqui segurando meu ombro, eu mando por enquanto. Até que alguém prove o contrário e me coloque debaixo dos pés. Isso aí. E também respondeu tudo na cabeça, né? Não é como o seu segundo colocado, né? Que para todas as questões respondia Triple H, né? Você é cada enxadado uma minhoca, cada tiro é headshot, né? Então provou aí que tem conhecimento e é o nosso líder. Como no Fantástico, né, tem aquilo lá de quem faz 3 gols pede a música, então eu quero aí pedir pro RS Bogo qual música que vai ser a dele pra finalizar essa edição do Twisted Show, Thiago? Já que eu sou metaleiro, eu fico ouvindo metal o tempo todo. Bota ali Seek Destroy do Metallica, bem feliz, pra todo mundo ouvir, ficar loucão, com a música dos infernos. E... é isso daí mesmo, todo mundo mãozinha pra cima. Vamos tocar aí um bate-cabeça. Seek and Destroy do Metallica. Até porque ele é o campeão. Ele pode pedir RS Bogo, o novo líder do Twisted Show Challenger, com 15 minutos e 17 segundos de tempo. É um recorde até agora. E até que prove o contrário, ele é o maior conhecimento sobre luta livre da blogosfera brasileira. É isso daí, galera. Estamos chegando ao final de mais um Twisted Show Challenger, com um som meio pifado, né? Desculpem os erros e noiadas dessa edição, porque até estamos gravando já num horário tarde e o ânimo aqui falta numa hora dessa. Mas é isso daí. RS Bogo passou pelo teste e passou muito bem. Ele é o novo líder. E você quer participar? Mande um e-mail para mim, fabio.corbari@hotmail.com, ou comente aí, né, no post do programa, falando que você quer participar, o horário, teu Skype e tudo mais. Qualquer um pode participar e até ganhar prêmios nesse programa. É isso, chegou ao final mais um Twist Show Challenger. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Você é bom? Você é o melhor? Então prove, passe por este desafio e vamos ver se tu é o cara mesmo. Até mais, até uma próxima. Abraço. Bye. The one we want.